mal de mim, que não vai mais voltar. No grupo com as amigas, só faz me difamar. Mas tenho salvo aqui todas nossas conversas, áudios que te entrego, os áudios que te entrega. Ai, ai, ai. Ai, ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu bandido. Ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu bandido. Oi, bota aí o teu gemido do que eu passo contigo. Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido. Oi, bota aí o teu gemido do que eu passo contigo. Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido. Oi, bota aí o teu gemido do que eu passo contigo. Os áudios que te entrega, os áudios que te entrega. Ai, ai. Ai, ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu bandido. Ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu bandido. Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de safado, de gostoso. Oi, bota aí o teu gemido do que eu passo contigo. Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido. Oi, bota aí o teu gemido do que eu passo contigo. Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido. Bota aí o teu gemido do que eu passo contigo. Tô chamando de safado.